E, ó Deus, os meus passos encerro neste mundo de trevas sem luz. E, ó Deus, mesmo em noite escura, faz sentir-me mais perto da luz. E, ó Deus, a minha vida encerra neste mundo de tribulação. Em teu ser, o teu amor me desperta. E, ó Deus, vem tua retidão. E, ó Deus, os meus dias turbados, quando meu coração chora aqui. E, ó Deus, bem seguro e amparado, ó meu Pai, não te esqueças de mim. E, ó Deus, a minha vida incerta neste mundo de tribulação, em meu ser o teu amor desperta. E, ó Deus, tem tua retidão.